Ao rodear os pensamentos, vejo que certas palavras e intenções pesam mais do que um crime. Ei, você, abra mais os teus olhos e feche a tua boca. Se informa, se oriente. Eis o público da verdade, que não está com muita paciência, com fome e sede de justiça. Não com as mãos, mas com a mente. Direcione suas palavras, edifique seus muros para suportar a rajada de verdade. Não a que você vê, não a que seus olhos vê, mas aquela que você não quer ver. Aquela que revoluciona o homem de dentro para fora. Que insiste consigo mesmo, se liberte de si, dos seus próprios preconceitos, dos seus próprios anseios, do seu próprio caráter, de derrubar o seu próximo para vencer. O que é vencer? O que é vitória? Qual o seu objetivo? Dinheiro? Limpe a tua mente da lavagem mental. Crime, droga, prostituição, política, obras satânicas, aquela que você não acredita, Deus, diabo, aquele que você só acredita vendo. Então peça pra ver, covarde, o homem demoniado louco pra beber teu sangue. Talvez assim tu acredite na existência de Deus, e você que crê em Deus e acha que ele é só isso, respeite mais a presença do anjo que ele põe no teu caminho pra te proteger. Nas tuas loucuras, em cima do motorzão, com a veia cheia de droga, anjo não cheira, anjo não fuma, anjo não atira, não come puta, não faz coisa que você faz, ladrão. Se você quer Deus na tua vida, se põe no teu lugar, rapaz. Você é anjo do diabo? Você é um anjo do diabo? É o que anda dizendo aí nas periferias, no rap. Que foda o demônio, Deus de Roma, irmão. Limpe a sua mente da lavagem cerebral. Aquele que erra, ele te conquista. Aquele que mente, você acredita. Aí, pastores mentirosos. Aliás, se dizem pastores, sugando dinheiro suado, ficou pequeno pra você, porque o último dia vai chegar. A presunção, mentira. A mulher angustiada, o homem agressivo. A heresia, a pouca vergonha. Deus cansou de ser blasfemado. Por quê, mano? Que você mata, que você cheira, que você mete o louco por aí, mano. Tem outra solução e você sabe disso. Inteligente, forte. Cadê o proceder que você tanto ensina? O respeito, o amor, cadê, mano? A sua mãe tá chorando, a mãe dos outros tá chorando. Você tá errado e tá ligado que tá. Para com isso, abaixa a cabeça um dia, para que você erga a tua cabeça a tua vida inteira. Os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Você só quer ser primeiro. Deus ama favelas, humilde. Jesus andou de jeguinha, irmão, e continuou sendo filho de Deus. Para você ser filho de Deus, não precisa ter dinheiro, não precisa honrar homem, não precisa ter consideração na quebrada, tem que ser considerado no céu. Grande merda, tua cromada, teus bagulho, ou sua habilidade. Você é contra a violência, mas é violento. Você é contra a corrupção, mas também é corrupto. Em valores menores, mas é. Lute contra si mesmo, Deus é bom. Se é que você acredita nele, o mauzão, a trutinha do diabo. O diabo usa tua boca, usa teus braços. Você é um monstro, o rei. E depois que ele cansa de você, te joga fora e desgraça a tua vida. O diabo nunca teve amigo. Não é agora que ele vai virar amigo teu. Você tá igual puta na mão dele, fumando crack, se matando, e ainda acha que tem a razão. Ouve tua mãe, ouve teu pai, mano. E se eles não te dão a mão, ouve Deus, mano. E você que é crente, que vai na igreja arrumadinho e pá, você pode encher a igreja de dinheiro. Dá tudo que você tiver na sua casa. Se não tiver amor, não tem céu. Você que prega, fala de Deus. Se não tiver amor, de nada adianta. Se a intenção for encher a igreja, mostrar pro pastor que você é crente, ficar mostrando pros outros que você é crente, você tá perdendo seu tempo. Prega o amor e faz o amor. Ensine seu próximo a amar, mano, que ele vai na igreja com as próprias pernas dele, entendeu? Ninguém é perfeito, mas amanhã nós tem que estar melhor que hoje. Mas amanhã nós tem que estar melhor que hoje. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Fala menos e faz mais. Um passo de cada vez, mano. Fala menos e faz mais. Deus ama todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo.